salve, coelhada! Decadente 125 para falar da classificação americana. Na verdade, já foi conquistada, mas a garantia da segunda colocação nessa primeira fase, que nos dá aí aqueles pequeninos, aquelas pequeninas vantagens nas fases de oitavas, ó, melhor, quartas e semifinal. E aí, se bem que as vantagens esse ano não são lá grande coisa, mas estamos aí, já estamos garantidos na segunda posição, podendo então entrar com o time sub-13 contra o Vila Nova, porque aí há uma possibilidade do Vila Nova conseguir a classificação, e um certo time que está sendo aí, neste momento, ajudado pela Federação Mineira de Futebol, tendo tido ali o Uberlândia, um gol anulado contra esse tal time, que eu me recuso a proferir o nome, mas todo mundo sabe quem é o queridinho da mamãe Federação Mineira, talvez esse time não se classifique. Então acho que o América tem sim, tem que fazer jogo mole, entrar com o sub-10, vamos só baixando a idade, para deixar o Vila Nova crescer e fazer essa última rodada mais uma alegria americana. Hoje, dia 8 de março de 2018, e então nós vamos aqui lembrar este que é o Dia Internacional das Mulheres. Vamos fazer a lembrança correta, né? Então, porque quando tem essas datas, no Natal a gente ouve muito isso, né? Vamos lembrar que o Natal não é troca de presente, e sim a celebração de uma fé cristã, que é aquela professada pela maior parte da população. O Dia das Mulheres também não é dia de comprar rosinha, de dar parabéns. É dia de lembrar que é dia de luta, é um dia de reconhecer o valor feminino, o valor das mulheres, e não simplesmente sair por aí dando parabéns e rosinhas à torto e à direito. Tô certo ou tô errado, dona Carla? Dona Teoni. Certíssimo. Nome completo hoje. É, a Vulga Tel. Vulga Tel, vai. Dê seu boa noite, Thelma. Tá certo. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Isso mesmo. É dia de muita luta mesmo. Nós temos aí uma batalha muito grande, principalmente a violência contra a mulher, né? Isso aí. Então é dia de reflexão sobre isso. Nós estamos aí. Abaixo, patriarcado. Também abaixo, aqui representando a sua torcida feminina, que é demais. Dona Anne, dê seu boa noite, Anne. Boa noite, galera. Tamo aí mesmo, na luta. Principalmente contra atleticanas que passam por americanas. Isso, essa coja. Tem essa? Depois você me conta dessa história que eu não tô sabendo, não. Por último, mas não menos importante, a Jorge tá aqui também, Jorge. Primeira participação, né? Era pra você ter participado outra vez, acabou que não deu. Como é que é isso? Boa noite, gente. Ah, é. Outra vez deu tudo errado. Mas hoje tá aqui firme e forte. Firme e forte pra participar desse trio, assim. Muito bem. Seu Alisson Fernandes, sempre aqui me acompanhando, dê seu boa noite também. Boa noite, obrigado aí a todas as meninas que compareceram hoje. E se tem um time em Belo Horizonte que pode sentir orgulho nesse Dia Internacional da Mulher, é o América, que é o único que tem time feminino e é o time que tem em seu hino falando sobre as mulheres, né? Que a sua torcida feminina é demais. Então, estamos aí em dia com as mulheres. Exatamente. Você... Também aqui o Bedel da creche, seu Sérgio Tavares. Boa noite, galera. O Decadentes não poderia estar melhor representado. Muito três bem. Belíssimas torcedoras que estão sempre lá com a gente. É isso aí. Muito bem. Pronto. É isso. Então, em espírito de hashtag o podcast é delas, que é uma hashtag que está rodando mesmo aí para que todos os podcasts tenham as suas representantes femininas, falando de todos os mais diversos assuntos, e não apenas do feminismo em si. O Decadência também está nesse dia 8 participando da brincadeira. Uma tristeza, né? Porque vocês me veem aqui fora do dia 8 chorando pitanga para ver se essas mulheres vêm participar do programa, e elas não vêm. Né? Então tá, então preciso dessas datas para elas aceitarem esse convite. Deixando bem claro que lugar de mulher é onde ela quiser, e sim, participar nesse programa geralmente é um castigo, mas no caso elas estão aqui de vontade própria, ninguém as forçou a nada. Ninguém teve uma arma na cabeça. Há controvérsias. Então, como o Alisson bem lembrou. Vamos aqui também saudar as jogadoras da equipe feminina do América e, mais uma vez, como a gente já fez inúmeras outras, cobrar do América que dê a elas uma condição mais favorável para defender as cores do clube. Vamos saudar as atletas que jogam no futebol americano do América Locomotiva. Eles também têm um time feminino com algumas atletas. Se eu não me engano, ainda estão fazendo seletiva para o time feminino. Tem também as cheerleaders do América Locomotiva. Então estão todas saudadas aqui também. As profissionais que trabalham no administrativo do América ou em todas as outras áreas do América. As equipes de apoio. Parabéns a todas elas também. E uma americaninha nova, recém-chegada, especialíssima, que é a Mariá. Nasceu essa semana, a filha do Locochoco. Se vocês estão sentindo falta das lives do Locochoco, ele não foi demitido, ele se afastou voluntariamente, porque a Mariá estava para chegar e tem aqueles corre todo. Mariá chegou essa semana, cheia de saúde, cheia de vida, feliz e contente, está lá o Locochoco babando em cima da criança, e agora vem aquela fase de não dormir e cuidar da cria, e fez ele muito bem se afastar para estar ali do lado, que afinal de contas a responsabilidade é dos dois. Se precisa de dois para fazer, precisa de dois para criar e para transformar a Mariá, essa bebezinha linda, numa mulher forte que vá mudar essa sociedade muito louca que vivemos. Bom, a minha tá aqui também, aqui do lado, é um pouquinho maior que a Mariá. Chamei ela para fazer a abertura do programa, mas ela fugiu também. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Falou assim: não vou fazer isso, não. Falei, você tá certa. Eu acho que ela percebeu o nível do programa e falou: eu não vou fazer isso. No fundo, eu respeito a sua decisão. Mas vamos então, tratado aqui deste início, vamos então falar da pelada de outro. Diga, Théo. Não, eu quero você como presidente do nosso país. Ah, muito bem. Vou tentar. Desde. Na eleição anterior eu não tinha idade para isso, a partir de agora eu já tenho. Eu vou pensar no caso, então. Mas não sei se eu quero esse serviço, não. Voltando ao futebol, vamos falar de América e Caldense. Não teve transmissão do Twitter, eu estava atribulado exatamente com o evento político ontem, então nem assisti a partida, não sei do que aconteceu, só vi que o Alan fez 2 gols, o resultado foi 2-0, era tudo que eu precisava. Alisson Fernandes, resumo da partida. Ontem o resumo acho que é bem básico, assim. O América entrou mudado, com algumas opções ali que até surpreenderam, né? O próprio Alan como centroavante, o Luan entrando, voltando como ponta esquerda. O Davi entrando como volante ali, muita gente falava no Magrão, então foi até surpresa, no início do jogo tava eu e Sérgio lá olhando para tentar descobrir quem estava em campo, para tentar entender, mas aí rapidamente o América se encontrou. A equipe da Caldense é frágil, sim, tá lutando ali pelo rebaixamento, não é à toa, e o América conseguiu se encontrar naquele início, conseguiu envolver a Caldense ali no ataque. Boas jogadas com o Marquinhos, muita velocidade com ele. O Luan, no início, até que participando bem. E o Ailon ali sendo o definidor de jogadas que precisa, né? Sendo ali o cara que empurra a bola para dentro. No primeiro gol, um gol típico de centroavante mesmo. Centroavante que espera dentro da pequena área e define com qualidade. O segundo gol já um gol de mobilidade. Um gol em que ele veio buscar a bola de trás, saiu, tabelou, mandou pro Serginho, recebeu de volta. Só dominou e mandou de fora da área um golaço, um gol bem bonito. Artilheiro isolado do campeonato, né? Artilheiro isolado agora do campeonato com 6 gols, um a mais do que o Rafinha do Cruzeiro, que também tá numa ótima fase. Então, para mim, os dois principais jogadores do Campeonato Mineiro até aqui, Ailon e Rafinha. Depois desse segundo gol, ainda no primeiro tempo, o América até que foi bem. O América até que continuou jogando ainda com algum ímpeto, continuou levando a partida com a seriedade que ela merecia. E a Caldense não oferecia grande perigo, nem por falta de vontade, mas por falta de qualidade mesmo. A Caldense não tinha muito como fazer alguma coisa. Já na virada para o segundo tempo, Henrique, aí a gente vai debater aqui ao longo do programa, vamos saber a opinião das colegas. Mas para mim o segundo tempo muito morno, um segundo tempo de pé no freio mesmo, um segundo tempo que chegou a dar até um pouco de preguiça no estádio, né? Tinha hora que você ficava até, passava um passarinho voando assim, você preferia acompanhar o passarinho voando do que ver o jogo, porque tava meio fraco mesmo. Mas algo... Não, era um morcego. Teve um morcego também ontem no Independência. Um morcego. E de verdade, não é mentira não. Mas o segundo tempo achei fraco, achei que o América pisou no freio demais, mas também não dá muito para cobrar, já é a 11ª rodada do campeonato, né? 10ª rodada, aliás. Então já tem aquela situação de alguns jogadores estar com a perna um pouco pesada e já pisando no freio, porque sabe que a segunda colocação já estava garantida. Sim. Então não dá também para cobrar demais, não. Mas foi um segundo tempo fraco. Valeu pela vitória, valeu bastante pela vitória, valeu por ver o Ailon funcionando bem como centroavante. Mas pelo segundo tempo, achei que em outra ocasião a gente poderia ter explorado mais ali, tentado fazer o terceiro, o quarto, mas não vou ser muito exigente, não. Theo, era passarinho ou morcego? Tá mutado, Theo. Tá mudo, tá mudo, Theo. Eu tava comendo Danone, eu não vi. Corneta, corneta não tá aqui. Essa noite vem a Theo com o seu Danone. Todo mundo representando o Danone no programa. Mas é pra comentar? É pra comentar, né? É pra comentar se era passarinho ou morcego. Ah, tá. Eu achei que era do jogo. Não, o morcego eu não vi, não. Não, fudeu. Aqui. Eu vou concordar com a Alisson. O primeiro tempo foi fantástico. Fantástico mesmo. Eu não vi, não, mas foi fantástico, porque a gente tava no maior pique. Mas o segundo tempo a gente tava olhando as crianças mesmo. Não teve jeito. Anne, o que você viu do jogo? Eu vi os gols. Essa parte eu vi. Tá prestando atenção. Eu assisti mais que eles, porque eu não tenho criança, então eu vi bastante coisa. É mesmo? Então conta pra gente aí, então. Conta um pouquinho. Principalmente na hora do intervalo, aí que eu vi mesmo. Meu Deus do céu. Jorge, salve essas meninas e me fala do jogo. Bom, a Theo não deixou ver muito. Meu Deus. Mas vi os gols, vi os lances. Achei que o América veio com uma postura diferente. Oh, alguém estudou. Segundo tempo, eu acho. Não, deixa ela falar. Essa, vai, não vê o jogo, não tem aí. Mas acho que o segundo tempo abaixou um pouco. Mas eu gostei do time. Gostou do time? Gostei. Não é aquele time que eu tô querendo, mas foi isso. Ah, é. Mas enfim. Dizer o quê, né? É, ainda tá montando. Sérgio Tavares, você tem alguma consideração inicial? Não, só repetir um pouco, né? O Anderson tá rodando o elenco, tá vendo posições, testando, então colocar o Ailon lá, eu acho que é isso. É, ó, deixa eu ver como é. Já testei bastante o Rafael lá, vou testar o Ailon agora. Funcionou, ó, isso é bom e tal. É, Davi ali, a mesma coisa. Ele já colocou a Derlan mais pra frente, já colocou pra trás. Norberto, a mesma coisa. Então, é um pouco isso. Né? Eu acho que é o que ele já fez ano passado e é o caminho certo mesmo. O momento para fazer esses testes e ver com quem você pode contar, aonde que é melhor e tal, é agora, porque essa fase é para isso mesmo. Deixa eu ver a escalação aqui, que eu não tinha nem visto isso ainda. Então, o João Ricardo voltou. Norberto, Messias, Rafael Lima, Carlinhos, isso. Davi, Juninho, Serginho, depois Capixaba, Marquinhos, depois Aderlan, Ailon, Luan, depois Gerson Magrão. Muito bem. O Rimé não jogou, então. O Pacato. Não jogou, é o Príncipe Adam. O Pacato não vira He-Man, o Corneta tá tentando bagunçar, gente. O Príncipe Adam não jogou ontem, então. Isso. Tá certo, tem que jogar, não. Não vou nem perguntar. Mas eu acho que ele machucou, viu, Henrique? Ele machucou? É, eu acho que ele não joga nem perdeu, o próximo. Pediu o Mendinho? Ah, alguma treta aconteceu ali. É, perdeu a espada. Perdeu a espada? E aí é perigoso. Eita! O negócio que eu tô vendo aqui e achei preocupante é que teve muito cartão amarelo ontem. Nós tomamos 4 cartões amarelos. É, mas teve Luiz, Carlinhos, Ailon e Luan. Mas isso aí foi planejado. É, planejados, né? Ah, aquele pra... Vai ficar fora. Vai ficar fora do próximo. Acho justo. Aí sim. Cartão inteligente eu gosto. Apesar que o Messias foi fazer, não sei se tentou fazer planejado, mas não planejou muito bem, não, porque pra mim o lance dele foi pra vermelho. O que vocês acham? É, só o juiz levou a mão no bolso de trás pra tirar o vermelho. Na hora que ele chegou perto, aí ele arrependeu e foi lá no bolso da camisa e tirou o amarelo. Mas o Messias segurou o cara como o último homem, pra mim aquilo ali era vermelho. Nossa. E eu tô vendo aqui. Diga, Cão. Não, é porque eu achei que os cartões amarelos eram do jogo mesmo. Nossa, eu até ia comentar sobre isso, sobre a postura do América ter escutado Decadentes no último programa e ter entrado pra cima mesmo, né? Falei, ó, deu resultado, deu um monte de cartão. Aí vocês estão falando que foi fake. Não, porque eles são dois, aí eles já tomaram mais um pra inteirar o terceiro, cumprir a suspensão contra o Vila e entrar na próxima fase zerado, pra não correr o risco de ficar de fora da próxima fase. Então foi Messias. Você lembra quais outros, Sérgio? Eu acho que foram mais dois. Messias, Carlinhos. O Ailon. Ailon. Não, o Ailon foi pra cumprir. Messias foi pra cumprir. E o Luan. E o Luan, não sei. Mas Messias e o Luan provavelmente foi, porque o Luan tinha amarelo antes nesse campeonato. É. Eu não sei se eram dois, mas ele tinha amarelo antes. O Ailon com certeza. O lance aqui, pelo que eu tô vendo, o Alisson, o do Messias, a Caldense apelou depois, porque o cartão do Messias foi aos 44. Foi um pro Messias e dois pra Caldense. No mesmo lance? No mesmo lance. Então na reclamação, né? Porque o juiz foi com a mão no bolso, o juiz ia dar o vermelho. Aí o juiz literalmente amarelou, né? Passou pra amarelo. E aí tá, a Caldense juntou isso, reclamando, aí ele saiu distribuindo cartão pra Caldense lá. Sobrou até pra gente. Não, mas disse que o cara foi puxado, é? Sim, era ele meteu a mãozão e puxou porque o cara. O cara tava em direção ao gol e o Messias era meio que o último homem. E foi meio assintoso, sabe? Messias meio com as... Se não me engano, eu não vi o replay depois, mas no estádio eu tive a impressão que ele foi com as duas mãos, nos dois ombros. Esse lance aí eu vi, foi igual aquela música do Fábio Júnior. Senta aqui, deu um puxão e falou, senta aqui com o cara. Isso aí eu vi. Isso aí eu tava lá embaixo. Tá aí, referência musical. Muito bem. Algo mais a comentar, Sérgio? Não, esse lance eu não vi, que eu tava cuidando das crianças. Entendi. Aqui, já vou puxar os comentários, porque o primeiro aqui é significativo, do Samuel Avelar, dando boa noite, perguntando se rolou algum problema com bala e colatina no site. Porque não teve, realmente não teve a votação de bala e colatina essa rodada, porque o Henrique estava ocupado ontem à noite e não conseguiu fazer. E aí ficou sem fazer mesmo, gente. Então não rolou. Não vai ter a participação popular na votação de hoje. João Pedro Maiani, escutar a Decadente secar o Atlético ao mesmo tempo. A noite de quinta não poderia ser melhor. Beleza, então vamos fazer isso. Tô aqui na secadora também, 2 minutos, segundo tempo, e tá 0x0 ainda. Marcos Grassi, hora de fazer bala colatina da galera aqui pelo chat. Dá. Quem tiver ao vivo aí pode ir pelo chat, a gente contabiliza aqui. Dá um jeito de contabilizar aqui. Beleza, bala e colatina, viu, gente? Só pode votar um, viu? Leandro Mourão, nível da arbitragem mineira tá horrível. Não sei se é. Não é. Será que é nível? Fica aí a pergunta. Será que é acidental? Será que é baixo nível mesmo? João Pedro Maiani, só quero saber se o bala vai ser o Ailon ou voto apenas das meninas do Gerson Magrão. Que eu saiba, só a Theo que tem essa paixão pelo Gerson Magrão. A Anne compartilha desse amor? Não, eu Georgia. Não. Jorge. Eu ainda tô decidindo. Não, tadinho do Magrão. Tá, caminho livre, Theo. Leandro Mourão. É bom que não tem briga, gente. Por isso nós não. Olha aqui. Nós somos assim com ele. Exatamente. Marcos Graça tá aqui, ó. Trio das meninas decadentes é maior que o trio de ataque He-Man, Capixaba e Luan. Mas é muito maior, hein? Muito, é. É só falta pôr a gente em campo, né, não, meninas? A gente vai lá qualquer um. Leandro Mourão também saúda as mulheres especiais, em especial as torcedoras da América. Rafael Lima tá falhando muito nesse início de temporada. Rafael Lima tá falhando nesse início de temporada? Você viu alguma coisa assim, Jorge? Achou que ele falhou? Tô levando. Sérgio. Acho. Eu não sei se ele tá falhando muito, mas ele tá mais titubeante, não tá com tanta segurança igual ano passado, sim. Mas esse começo, eu acho que dá pra dar um bom desconto. Vamos ver mais tarde. Anne. Eu não reconheço esses caras em campo, não adianta. Eu vou todo mundo. Deixa eu te falar. Eu compartilho com a Théo, tinha que estar o nome escrito deles atrás. Fica mais fácil da gente saber quem é. É o seguinte, na Afonso Pena, você pega qualquer um sentido Mangabeiras. Eu acho que ainda tem o Instituto e o Tom Rocha lá em cima, não tem? Faz o exame oftalmológico, depois você vai. É muitos carinhos, muitos nomes, muitos números, é muita coisa. Centro Ótico, Lojas de Nice, você pode escolher onde você quer. Óticas do Povo. Tem número na camisa, Anne. Eu também não reconheço só de olhar pro roxinho. Tem que gravar lá. Eu vou fazer um painel aqui em casa com nome, número e a carinha de todo mundo. O Alisson, o que você acha? Tá falhando? Ele não começou a temporada nem perto do que ele terminou a temporada do ano passado, né? E até agora pegamos de adversário mais forte, Cruzeiro e Atlético. Então não dá pra falar que é por causa do adversário também, não. Acho que tá um pouco titubeante, sim. Não é algo pra se preocupar, não. Mas precisa dar uma melhorada. E o outro também que não tá jogando tão bem assim, na minha visão, é o Messias. Não que ele esteja falhando, mas do Messias é até algo que eu tenho observado. Eu acho que o Messias é aquele cara mais de jogo pegado mesmo. O Messias, quando pega esses jogos meia boca, esses jogos meio mornos, assim, ele fica meio devagar, ele dá uma titubeada em algum lance, mas o Messias me preocupa menos ainda, porque o Messias, quando o jogo é pegado, ele fica ligadão, e quando ele fica ligadão, ele é um zagueiraço. Eu acho que é mais pela situação de jogos mais tranquilos mesmo, aí ele dá uma baixada no nível dele ali e acaba surpreendido de vez em quando. Então, os dois da zaga não estão jogando tão bem quanto terminaram ano passado, mas não é algo que me preocupa muito, não. E pro próximo jogo, uma coisa interessante que vai acontecer é a estreia, muito provavelmente, do Matheus Ferraz, né? Porque o Messias vai ficar fora com o terceiro cartão amarelo. Então, o Matheus Ferraz, finalmente, depois de 10 partidas no banco, vai entrar. Não é um jogador que veio lá com grandes recomendações, a torcida do Sport pegava bastante no pé dele, mas vamos ver se ele consegue se reencontrar aqui, é uma chance dele mostrar a que veio. Muito bem, só a título de comparação aqui, o América no passado tomou 25 gols em 38 jogos, que é uma média de 0,6. Caiu aí, gente, o que é isso? Machucou? Não, isso é a cachorrada soltando foguete, porque fez um gol em cima do Uberlândia. Eu nem tava vendo. Então tá, então voltando à informação que realmente importa, o América no passado tomou 25 gols em 38 jogos, dá uma média arredondada para cima de 0,66%. O América já tomou esse ano 7 gols em 10 jogos. É uma média um pouquinho mais alta de 0,7. Sendo que a gente consegue ponderar que os adversários da Série B são muito mais exigentes, ainda mais uma Série B com o Inter, do que os adversários do Campeonato Mineiro. Ainda que Sete desses gols. nos clássicos, desculpa. Ainda que alguns desses gols foram quatro. Mais da metade, né, desses gols. Ainda assim, vamos lá, que contra time da Série A nós tivemos dois jogos também na Série B, né? Eu não sei porque eu tô fazendo essas relações, não. Quem devia estar fazendo isso é o Sérgio. Tá confuso, eu sei. Mas enfim, é isso, gente. Nós estamos tomando 0,7, nós tomamos 0,66. Agora, tem um outro elemento aí também, Henrique. Tem um outro elemento que é a parte dos volantes também, né? Que ano passado, na reta final, na verdade na Série B inteira praticamente, o América estava sempre com uma dupla de volante muito eficiente. Ou Sim. era Juninho e Zé Ricardo, ou era Juninho e Hernandes que jogou um bolão na Série B do ano passado e tal. E esse ano, a gente está tendo que recorrer ao Davi, que eu quero até falar dele, porque está começando a dar uma melhoradinha, mas a gente começou lá com aquele menino Matheus Salles, que começou muito mal, tanto que nem voltou para o time ainda. Então esse ano, até por questão de contusão, ou de jogador chegando em cima da hora, igual o Wesley agora, a gente ainda não acertou uma dupla de volantes ali para dar essa segurança para a zaga. O esquema do Anderson costuma ser muito bom defensivamente, mas os zagueiros talvez rendam tanto justamente porque eles ficam mais na sobra e são muito bem protegidos. E esse ano ainda não deu para ter essa proteção toda. Talvez por isso Messias e Rafael Lima ainda estão vacilando um pouquinho ali. Muito bem. Deixa eu fazer uma comparação um pouquinho diferente dessa que você fez. Mais abalizada, por favor, vai. Não, em vez de comparar com o ano inteiro do passado, eu vou comparar só com o Mineiro do ano passado. Os 10 primeiros jogos do Mineiro do ano passado, nós tomamos 8 gols. Só corrigindo, eu só comparei com a Série B, na verdade. Mas vai, faz com o Campeonato Mineiro. Nos 10 primeiros jogos do Mineiro do ano passado, nós tomamos 8 gols. Nesse 10 desse ano, nós tomamos 7. Então, Tá parecido, né? Só que o nosso começo de ano foi muito ruim, né? Então, mas só tem uma observação aí, Sérgio, que no inicinho lá do Campeonato Mineiro do ano passado, o zagueiro que jogava com o Rafael Lima era o Juste. Renato Juste. Então, ele jogou umas 3-4 partidas dessas aí, eu acho. Uhum. Sim. Então mas tá. Do Mineiro, eu acho que uma ou duas no máximo. Tá certo. Então, é isso. Temos essas várias comparações para quem quiser fazer o que quiser delas. Ou não fazer nada. Samuel Velar aqui. Hoje é dia de luta e empoderamento. Saudando as mulheres também. Leandro Mourão. Marquinhos muito mal ontem. Serginho continua escondido atrás dos volantes adversários. Juninho e Davi amarraram o jogo de ontem. Isso precisa mudar. Meu Deus do céu, isso é porque nós ganhamos 2-0 com uma certa tranquilidade. A corneta nem tá presente hoje. E aí, o Alisson, vai. Tem razão, menino. Não, menino. O Marquinhos, ó, o Corneta entrou aí, foi só falar nele. O Corneta entrou? Pô, entrou. Chamou. Eu vim aqui pra ligar as mulheres do grupo, que só tem Eu não pensei que é bonito, eu vim fazer piada. Só isso. Muito bem. Porque se me falaram que homem feio ninguém merece, homem feio mal-humorado, puta que pariu, passa fome. Então a gente tem que ser bem-humorado. Muito bem. Dá seu boa noite, então. Boa noite, senhoritas de todo o Brasil, principalmente as americanas, pelo dia. Ah, que muito fofo! Bem. Ele tá todo amoroso hoje. Guti, Guti. Vai. Ô, Alisson. Eu não falei nenhum comentário, senão você vai execrado. Mas deixa aqui. Vou falar do outro rapaz amargo aqui, o senhor Leandro Mourão. É, tá tudo... Marquinhos muito mal. Vamos por partes. Marquinhos vamos. Muito mal ontem. Não. Eu achei que o Marquinhos foi bem, porque o Marquinhos é um cara, já falei isso no programa anterior, eu acho. Ele vai ser um cara que vai errar de vez em quando mesmo, gente, porque ele tenta. Ele tenta na velocidade, ele tenta no drible, ele participa bastante do jogo, então de vez em quando ele erra mesmo, mas ele tenta. E eu achei que ele. Eu acho que ele traz um algo diferente, eu acho que ontem ele foi bem. Você está me dizendo que o americano não tolera o erro? É. Gente, é igual Magrão, Magrão tenta. Nossa senhora, vai. Eita, é o Magrão tenta, viu? E a gente tenta também, então. A gente tenta avaliar e gostar do futebol dele. Ontem eu fui testemunha, ele bateu uma lateral, foi perfeita, ele mandou pra trás. Meu pai amado. Ai, é, ué, o cara tá tentando. Você não tá ajudando muito a causa feminina hoje, Théo. É, não com esse comentário. Nós temos que defender os excluídos, tá doido? Não, então tá bom. É, vai, Sérgio. Marquinhos, você também não achou que foi mal? Não, eu elogiei ele, tava conversando com o Cidinho, achei que tanto o Norberto de um lado, quanto o Marquinhos do outro, estavam... bem, Marquinhos errou um chute, errou alguns lances e tal, mas é isso que o Alex falou, tentou pra caramba, deu mobilidade pra aquele lado de lá, não, gostei demais dele. Jorge, Marquinhos. Gente, tem nada pra falar. Nada que você declarar. A Georgia enganou o Henrique no primeiro comentário. Totalmente. Ela começou falando, com toda uma posse do que ela tava falando. Você controla. Sobre o Marquinhos, não tem mesmo que falar. Sobre o Marquinhos, não, mas sobre mais coisa você vai ter, eu sei que vai. Anne, você quer falar do Marquinhos? Marquinhos é aquele que corre do lado ali, na beiradinha, do lado esquerdo. Marquinhos, às vezes mais ou menos. Era o lado que eu tava ali, né? Tava mais ou menos. Tava mais ou menos. Posição, era o lado que você tava em um dos tempos, no outro era o outro. Ô, gente, enquanto não colocar nome nas camisas, vai ficar difícil mesmo. Théo, se você não consegue ler o número, você vai ler nome com os meninos correndo? Não, é tipo a camisa da seleção, entendeu? Todo mundo conhece o jogador. Tá. E tem o nome deles. Agora que toda hora troca jogador, a gente vai saber nome. Vou passar sua programação pra mim. Théo, basicamente a numeração do América é quase fixa, viu? Não tem muita alteração, não. É. Tão com uma porrada de gente aí. Não, mas você pode olhar, o Iron é 18. Começo do jogo, tem sempre alguém lá narrando a escalação. Ontem, por acaso, inclusive, foi Guilherme Chaves. E a gente entra no começo? A gente só entra com 20 minutos. 15 minutos depois. Fica uma dica, chama Google. Escalação. Twitter do Decadente. Twitter do Decadente sempre tem também a escalação da América. Não, mas vamos lá. Que a gente tem que estudar. Tá certo. Corneta, quer falar do Marquinhos? Não, obrigado. Você viu o jogo? Vi. Ah, não, tem que jogar razoável, não jogou mal, não. Só pra saber. O único lazarento foi o magro pequeno lá, diminutivo. O magro pequeno, magrão, tá. Magrinho. É, vamos lá. É, Norberto, não, o que mais que o Leandro falou? Que é o Serginho. Serginho, não foi aquela coisa? Posso começar, Sérgio? Nesse ponto eu concordo com o Leandro, é o que eu falei no último programa. Eu acho que o Serginho tá jogando muito adiantado. Eu gostaria de ver ele um pouco mais atrás, porque eu acho que ele é a peça que vai criar mais do que só finalizar. Mas lá na frente ele tá jogando bem. É, só que eu acho que ele é mais importante pro América um pouquinho para trás. Entendi. O Alisson? Eu até concordo com o Sérgio, mas eu acho que talvez o que vai suprir isso aí, Sérgio, não vai ser nem o Serginho voltando, vai ser quando entrar um segundo volante ali, e eu tô com esperança de que seja o Wesley, que vá levar a bola com um pouco mais de qualidade. Porque o Serginho é um cara que faz gol de vez em quando, então tê-lo mais próximo lá da frente também é importante. E eu acho que ele tá jogando bem, cara. Eu acho que pra quem passou esse tempo todo aí com o Renan Oliveira, ver o Serginho pelo menos correndo, batalhando, tocando, passando, recebendo, já não vamos reclamar não, gente, porque já teve fase pior aí. Não, sem dúvida, ele é muito melhor, ou pelo menos está aparentando ser muito melhor do que o Renan, daquilo tudo que a gente já reclama, mas é exatamente por isso que eu queria ele um pouquinho mais para trás, mas Beleza, vamos ver o que, que vai dar, né? Muito bem. Já apedrejamos a nossa genia do América, como diz. Já. Não, peraí, peraí. Qual é o problema? O América tem vários genias. Não fale isso não, do Renan. A genia do América é o Renan. Ô, Theo, qual que é o problema? É a falta do churrasco com pagode que eles não estão fazendo, entendeu? Olha aí. É isso? É o que está faltando. Não estão fazendo, não? Não, confesso, vendo. Confesso que eu não tenho visto. Eles começaram a jogar pra caramba, então tá faltando isso. E você sabe que o Bill era um dos principais do pagode, né? Pois é, então. A maioria das vezes que eu via vídeo nas redes sociais era na casa do Bill. É. Às vezes é isso que tá faltando, gente. Quem pode liberar a casa e fazer o churrasco no final de semana? Pois é, eu acho que tá faltando liberação do churrasco com pagode pra eles poderem se entrosar mais, chegar naquela coisa, homem a homem, meu parceiro, meu amigo, e meter acho ferro válido. No jogo. Acho válido. Vamos ver isso aí. Qual que é o próximo? Hashtag, vamos fazer hashtag. Hashtag churrasco do coelhão. Juninho e Davi, amarraram o jogo, Wallace? O Juninho ontem achei que ele foi dentro da média dele, dentro do normal dele, um cara que defende bem, pra sair jogando não é tão bom assim. O Davi, pra mim, tá melhor do que eu esperava dele, porque o Davi desse ano, gente, tá sendo muito melhor que o Davi do ano passado. O Davi do ano passado dava calafrios mesmo. O desse ano tá jogando bem dentro do que ele pode. O Davi, do jeito que ele tá jogando pra reserva, eu não espero muito mais do que isso, não. Pra mim tá bem, não tá comprometendo, não. Então também não vou com essa mão pesada contra os dois por ontem, não. Mutei o microfone. Sérgio? Assina embaixo, tô com o Alisson nessa aí. Corneta? A gente tá falando do Serginho, né? Não, a gente tá falando do Davi e do Juninho. Mas se você quiser falar do Serginho, você pode também. Tem tanta mulher bonita nessa tela que eu tô perdendo o rumo, gente. Desculpa. Mas quem queria que o Corneto seria tão puxa-saco assim? Olha só. Eu sou a favor de dispensar o Alisson e o Sérgio e adquirir pelo menos as duas dessa tem um lote aí. Tem um ano que eu tô tentando fazer isso. Então tá, Serginho, Davi e Juninho, Corneto. O Juninho. Jogaram bem, cara. Jogaram ontem também. A gente tem que considerar que o adversário também não era essa Brastemp toda também, não, né? Sim. Eu acho que foi um dos piores adversários que a gente pegou esse ano aqui no Independência. Foi a Caldeira. É mesmo? Não foi. Foi quem? Não. Atlético. Os bandeirinhos. Qual foi o segundo jogo que a gente fez em casa? Primeiro foi Patrocinense, o segundo foi Tupi. Tupi foi horroroso, cara. O RT, o segundo foi o RT. Não, o em casa. Em casa. O Tupi foi horroroso, mas ganhou de pênalti, um gol de pênalti, não foi? Ah, não lembro mais, não. Mas o Tupi que eu acho que nem passava do meio campo, que só defendeu. Eu acho que foi isso mesmo, viu? Que o Tupi tinha acabado de voltar da goleada na segunda rodada, isso. O Tupi tinha sido goleado. Isso mesmo. Ele estava com o Brioco na mão. Eu tô começando a ficar com medo da Copa do Brasil, porque se no Campeonato Mineiro a gente tá pegando só time fudido, e tá todo mundo falando que eles são tudo meia boca e a gente tá passando aperto... Não, mas não tá passando aperto. Não tá passando aperto, não, é. Não. A que o time melhor joga, deixa você jogar também. Tem essa isso. Diferença. Demais, tá tudo recuado. Né? Terceira rodada, Tupi em casa, 2x0, tá? Eu discordo do aperto. Ontem marcou 2x0 e parou de jogar. Theo, você ficar lendo tudo que fica lá no grupo do Decadentes, aí não dá certo, não. Não confia nessa. Lendo só um pouquinho. Aperto não foi, mas nós fizemos gol. Aos 51, então foi aos 6 minutos do segundo tempo. E o outro gol saiu aos 77. Faz as contas aí, gente. Me ajuda. Aos 30 do segundo tempo. Gols de Aylon e de Capixaba. Ah, mas não é aperto, não, gente. Não. E não foi pênalti também, não. Não foi pênalti, não. Não, pênalti jogo foi pênalti, não. É. Contra... Foi bom que foi pênalti, não foi, não? O gol do... Peraí que eu te falo agora. Luan, de pênalti. Que eu até achei que... Eu achei até que seria o Rimi que ia bater. Rimi não, Pacato, desculpa. Pacato. Contra o Boa, que foi o pênalti. Isso. Bom, pronto. Deixa eu ver o que mais aqui que o Leandro. Leandro tá fazendo uns comentários compridos, rapaz. Ah, não, ele terminou. Ele terminou esses. Aí ele passa pro segundo comentário dele. João Ricardo, Norberto, Rafael Lima. A escalação, já li aqui. Obrigado, Leandro. O João Pedro Manhã tá só rindo aqui. Ele botou uma escalação e tá perguntando se essa é a melhor. Ah, tá, desculpa. Achei que ele tava na escalação do jogo. Então tá, a escalação do Leandro Mourão é João Ricardo, Norberto, Rafael Lima, Messias, Giovani Zé Ricardo, Juninho, Wesley, Marquinhos, Aylon e Rafael Moura. Então ele tá botando Zé Ricardo, Juninho e Wesley jogando junto. É, ele tá botando Wesley de meia, né? É, Wesley no lugar do Serginho. Eu prefiro Wesley de volante. E o Serginho. É, então... E outra coisa, que eu também... E até uma coisa que eu ia comentar aqui. Eu já tô preferindo o Carlinhos ao Giovani na lateral esquerda. Por quê? O Carlinhos mantém um pouco mais a posição, velho. O Carlinhos, ele joga de lateral realmente. O Giovani tá muito... Não sei se é, o Giovani, eu não sei se é por orientação do Anderson ou por iniciativa dele, mas ele tá muito viajandão em campo, achando que ele é meia o tempo todo, jogando. E a função de lateral mesmo ele não tem feito. Então eu tô preferindo o Carlinhos até por ter uma obediência tática um pouco maior. É uma coisa desse ano, né? Não tô entendendo também. Ele não fazia isso ano passado. É... Mas enfim, concordo com você nesse ponto. Sérgio? Eu não sei, eu ainda quero ver mais o Carlinhos, mas eu concordo que o Giovani tá devendo. E quanto ao Wesley no lugar do Serginho? Eu nem vi o Wesley jogar ainda, eu não lembro tanto dele nos outros times, então, uh-huh. Agora ele chegar como meia, não sei se Golden é dele, Five. Né? Golden Five. Aguardaremos a Golden Five. Meninas, querem comentar? O Wesley é safadão? Não sei. Essa eu vi vindo lá de longe. Quer comentar, Cornelio? Se o Wesley é safadão? Não, se a escalação é boa, não. Se você comentar se o Wesley é safadão, não, fica à vontade também. Eu tô chocado, só isso. Ah, então tá. Meu Deus do céu. Como se você se chocasse com tão pouco. Tem uma galera aqui que já tá votando em Bala e Colatina, então, ó, quem tá ouvindo ao vivo... Por enquanto só tem 3 votos de Bala e Colatina. Votação de Bala e Colatina está sendo no chat aqui. João Pedro Maiano votou ainda não. Cadê João Pedro? Vocês estão aqui, já comentaram? João Pedro Maiano é o único que não votou ainda. Thales Maciel chegou agora. Já dá boa noite, já volta aí no Bala e Colatina, Thales. O Thales, boa noite, galera. Gostei do jogo de ontem. As ressalvas vão para substituições e para essa mania chata do América colocar os 11 jogadores quando há escanteio contra o América. Os 11 jogadores na área do América, é isso? Deve ser, né? Escanteio defensivo. Bota os 11 na área. Então por que não sobra um lá na frente, né? Também acho. Ou já é um treinamento contra o time da Série A que vai precisar ser assim. É, agora, nem reparei nisso. O escanteio ofensivo também, o único lance de perigo da Caldense, talvez, foi um que o cara saiu, partiu lá do meio-campo e levou a bola lá no João Ricardo defendeu, né? O nascedouro daquela jogada ali foi o escanteio do América. Nossa. E quem ficou, normalmente ficam 2 jogadores, no máximo 3 ali pra fazer aquela, caso o outro time venha no contra-ataque, né? Quem ficou do América, e eu observei isso antes do escanteio, foi, se não me engano, Norberto, e o outro eu tenho certeza que foi o Davi. E eu pensei, isso não tá certo, porque o Davi é lento pra caramba. Pra ser ele o cara pra tentar recuperar num possível contra-ataque do adversário, não tá certo. E o Norberto também não tem lá grande velocidade. Mas eu pensei, beleza, Messias tem que subir realmente, Rafael Lima tem que subir realmente, mas de repente a gente poderia ter deixado ali pra fazer essa parte defensiva algum cara mais rápido. E aí o América foi lá, bateu o escanteio, não deu em nada, veio a Caldense. Rafael Lima já tava até recompondo, só que aí o cara da Caldense lançou na frente, conseguiu correr, saiu na cara do João Ricardo. Então também, esse posicionamento de escanteio aí, tanto ofensivo quanto defensivo, a gente tem que dar uma estudada nele mesmo. Eu não... Se a gente pega é o Zé Ricardo que tem que ficar, né? E o Zé consegue correr. Então, mas a formação com o Davi precisa ser diferente. É isso? Sim. Então tá. Sérgio. Foi mal. Nem prestei atenção no que vocês estão falando. Corneta. O Sérgio fez o papel de corneta agora. Você consegue fazer o papel de Sérgio? Claro, eu falo sobre o que agora? Eu tô abrindo o Excel aqui. Sou posicionamento do escanteio favorito. Estatisticamente falando. Peraí que travou o Excel aqui. Eu tô aplaudindo de pé. Eu tô passando mal. Eu vou criar um macro aqui no Excel, vou gerar umas estatísticas e os gráficos e postarei no nosso decadente. Alguém quer fazer algum comentário? Meninas, querem fazer algum comentário? Sobre o corneta? Sobre qualquer coisa. Eu não consigo, eu tô passando mal de rir. Você começou cornetando a gente, os meninos estão pior que nós hoje. Ninguém tá prestando atenção. É porque eu tinha esperança. Isso aqui eu já conheço. Eu tô toda semana aqui, eu sei como é que é, ué. Eu tinha esperança com vocês. Eu tô no site aqui fazendo cara crachá dos caras, mas não tem número dele, então não tem como. Passo mal o teu nome. Eu vou te fazer o quê? Ó. Vamos fazer cartazinho, Anne, pra levar lá pro Independência. Cartazinho, assim, ó. Gente... Os baratos. E as substituições? A gente te ajuda. E as substituições? Foram ruins? Magrão entrou, foi fantástico. Tá. A entrada do Magrão facilitou muito a escolha do Colatina. Mas ontem, realmente, a tendência era. Eu achei que ele ia mudar bastante o time pra testar a peça. Já tava 2-0. Inclusive, eu acho que o jogo em Nova Lima deve ser um time completamente bizarro e estranho, cara. Eu já falei pra levar o sub-10. Eu levaria o sub-20, pra não ser tão na cara assim. Entendi. Mas eu acho que. Eu colocaria as meninas. Eu acho que valeria a pena. Mas eu acho que seria um jogo interessante nós, botar todo mundo que não jogou. Nós estamos querendo um time mais fraco, Teu. Nós não queremos ganhar o jogo, então não dá pra levar. É verdade. Se levar as meninas vai ser 30-0, aquelas coisas de 30. Pois é, ué. Vila Nova, se botar aqueles meninos que bate a pelada no intervalo, a chance de empatar ainda é grande, cara. É, pois é. Que, aliás, no jogo, no intervalo desse jogo de ontem, foram só as alunas das escolinhas do América, né? Sim, parabenizar. Dessa vez foram só as menininhas, muito bem. Adolescentes, isso. Eu só fiquei sabendo, não vi se era adolescente ou menininho. Era, o maior do que eu. Ah, então era adolescente. Sérgio, as alterações. Ah, normal, eu já falei, tá rodando testando, ali. Rodando todo mundo. Tudo bem. Alguém mais quer falar das alterações? Não? Sigamos? Então sigamos. Não, Jorge, fala alguma coisa. Não, só tô observando. O Thales falou que o programa tá sensacional. Nota 9,2. Pra ganhar 10, desliga o microfone do corneta. Fala agora. Tá desligado, senhor. Acabou, não tem mais. Mas pior que ele desligou mesmo. Eu ia modelar alguma coisa que não posso falar em respeito à senhora. Se eu soubesse que era fácil assim, 0,8, eu já tinha feito. É, tem aqui o Edmilson Pereira, tá voltando bala com o Latino. O João Pedro Baiano só voltando com o Latino. O Thales Maciel votou. Jorge. O João Pedro deu bala pra nós, uai. É, só que vocês já estão aqui com o voto qualificado, vocês não vão votar duas vezes. Porque o TSE anula a votação. Mas, Jorge, vai, me traz um destaque então. Você falou que você queria falar mais coisas. Ah, gente. Qualquer coisa que você quiser falar. Não sei. Continua. Eu vou entrar na coleta. Muito bem. Vocês têm muito mais o que fazer, não? Acho que é só votar em bala em Colatina. Tem mais algum destaque? Vamos explorar um pouquinho mais o assunto do Island, centroavante, porque eu acho que foi. Pelo menos eu vi a galera comentando lá no jogo ontem mais sobre isso. Todo mundo meio impressionado e tal. Todo mundo comentando assim que a cada gol que ele fazia, o He-Man sofria um pouquinho com isso, né? Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Até conversei com o Sérgio lá ontem. Ele chorou no vestiário ontem, que era no chuveiro, cara. É. Ele ficou no canto lá chorando. Ai, me fudi. Ah, o pacato levou tinta ontem, cara. Foi dentro disso que o Sérgio tá falando aí de fazer teste, eu acho que foi um teste interessante, porque realmente muda um pouco a forma de jogar na frente, porque não é só a substituição de um jogador pelo outro, é a substituição de um estilo de jogo por outro. O He-Man é aquele cara mais pesado, que vai ficar um pouco mais lá na frente, quando sai não tem tanta mobilidade e nem tanta habilidade assim para fazer jogada fora. O Ailon já com mais mobilidade, saindo um pouco mais, tendo qualidade para trabalhar a bola um pouco mais para trás, caindo para as laterais também, e aí em alguns momentos ele trocava ali com o Luan, e caía para lateral, o Luan centralizava um pouco mais. Então, que deu mais mobilidade, deu. E, ao mesmo tempo, a questão de poderio ofensivo ali dentro da área também não perdeu, porque ele fez 2 gols. Então, para teste, eu não ouvi depois a coletiva do Anderson, não sei se alguém perguntou isso, mas é capaz de ele ter saído satisfeito com o que fez o Ailon. Não significa que é o novo atacante, centroavante titular, não significa dizer que o He-Man perdeu só, espaço. Só para eu entender. O Ailon ficou centralizado? Ficou. Ele jogou como centroavante. Eu achei que o Luan tivesse assumido essa posição. Não. Eu queria falar exatamente isso agora também. Eu queria ver o Luan como centroavante, pelo menos. Não, nós vimos um jogo e. Não. Foi qual jogo? Não. Teve um recente que o He-Man ficou fora, que o Luan tava lá de centroavante. Ah, então. Foi não. Fora? Não. Entrou outro. Foi substituído. Foi substituído o He-Man. Isso. Não jogou inteiro, não. Isso. Não foi só no jogo retrasado, não. Teve um outro jogo também, gente. Teve o Luan jogou mais. Eu vou ver aqui. Vou verificar aqui, mas tudo bem. Continua sobre o Ilon aí. Peraí, foram os dois últimos jogos. Tombense e Democrata. Mas os dois foram pouquinhos. Foram 3 minutos em um, 5 no outro. E não foi suficiente? Ah, não. A conclusão é sua. Aí fica à vontade. Tá bom. Posso fazer uma pergunta? Pode. Não pode os dois, não? É, pode, mas aí muda muito. O Iron Maiden e o He-Man? Vai que o He-Man funcione. Pois eles eles jogaram junto muito tempo, só que aí o Iron desloca pra ponta, né? Não fica centralizado como atacante. Dois, e os três? O América joga com 3 atacantes, na verdade, né? É o He-Man avançado, o Iron por um lado, aí agora tá jogando o Marquinhos ou o Luan. Aí jogar os dois avançados, acho que não daria muito certo, não. Eu acho que era questão do desespero. Aí você pode até pensar em alguma coisa do gênero. Mas aí O Norberto quase não fez um gol ontem? Ou eu tô doida? Sim, mas o Norberto é lateral. É lateral. Ele também, né? Vai. Ele chega pra atacar. É. Todo mundo ataca, mas tem as funções. Cada um tem as funções, né? É, pois é, mas assim, é esse que é o problema das funções, né, no time. O goleiro faz gol, mas a função dele é defender. É só isso. Eu vou tirar a banca só do goleiro, deixa ele lá quieto. Mas... O goleiro é o único que a Anne consegue diferenciar, provavelmente, né? Ter um uniforme diferente. É, mas todo mundo já conhece o nome, já sabe o nome, cara crachá. Não, eu fiquei na dúvida quem que é. A Anne é fã do Messias. Ela reconhece o Messias também em qualquer canto. Olha aí. Ele é fácil, né? Messias é fácil, como é grande. Tá certo. O Rafael Lima também é mais fácil. Vamos voltar pro Ilon, o Alisson. Eu gostei bastante. Não vi se o Anderson falou sobre isso, mas acredito que ele tenha gostado. O que aí a Theo sugeriu faz sentido, sim, porque ter os dois, mesmo que o Ilon vá ser o cara que vai jogar pelo lado, como foi nesse início de Campeonato Mineiro inteiro. Mas eu acho que, de repente, depois da atuação de ontem, o Anderson coloque os dois da forma como foi, mas permita que eles troquem um pouco, que o Ilon caia um pouco mais ali para perto da área, porque o menino, ele não está sendo artilheiro do Campeonato Mineiro à toa. Faro de gol ele está tendo. Então, é importante, principalmente para gente que não costuma ter um ataque que funciona tão bem, é importante que quem faz gol, quem costuma criar jogadas de gol, esteja em campo. Carrossel e Piranguês, é isso que nós queremos. E fez um golaço ontem, né? O segundo gol dele foi muito bonito. Sim. Preciso ver ainda. Muito bem, algo mais? Algum outro destaque? Eu quero pedir uma coisa. Não me entenda como um feminismo machista. Não. Mas assim, o nome na camisa dos jogadores. Tô, tudo bem. Né? O Theo, você não vai enxergar, Theo. Não, só tentar. Não, a gente pelo menos eu liga pra ela. Nós vamos transmitir a solicitação para. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Ter o nome na camisa não vai adiantar em nada pra vocês, porque o nome vai ser pequeno e vai ficar de longe. Isso que vocês estão querendo já foi criado, que é o número. Só tem que gravar qual jogador e qual número, entendeu? Que gente, mas tá. O problema é gravar, gente. Uai. Tem 11 jogadores, tem números lá que não é de 1 a 11. A gente costuma ter um número. Tá bom. Mas tudo bem, vamos lá. Nós vamos passar. Não, e outra coisa, eu tenho uma preocupação. Qual? Aquelas bermudas são muito grandes. Elas pegam abaixo do joelho. Bermudinha da década de 80, não vou aceitar, não. Vamos lançar a moda retrô. Sabe por quê? Na hora que o cara tá correndo, se ele tropeça... Ele puxa a camisa, a bermuda também. E aí aquele trem machuca o joelho. Eu acho que problema, a maioria dos problemas de torção no joelho é por causa da bermuda. Porque aquela bermuda prende, entendeu? A perna de esticar, aí não vai e tal, daquele tirar. Mas eles usam calções, não bermuda. Pois é, não. Bermuda tem bolso. É a mesma coisa. Parece mais uma bermuda. Não, bermuda tem bolso, desculpa. Gente. Bermuda tá, as bermudas são mais curtas, não preocupa, não. Então coloca a bermuda e tira o calção. Por que que pode machucar o joelho? É balaclava. Gente, eu caí. Eu caí, bati a testa no chão por causa de uma bermuda. Meu Deus do céu. É sério, aqui. Não consegui esticar a minha perna. Theo, não levanta muito a bola pra gente cortar, não, por favor. A gente fica contorcendo aqui pra não soltar um comentário que pode ser mais interpretado direito. Mentira, você não segura nada, não. Deixa eu fazer um comentário. Eu tô bonzinho hoje aqui. Ah, vai. Eu tinha preparado uma pergunta aqui pra fazer pra vocês, que é o seguinte. O Atlético tá até vencendo aqui, 1-0, mas a situação do Atlético não tá lá grandes coisas, ainda tem a última rodada. Temos a possibilidade, hoje real, de repente confrontar com o Atlético já nessa próxima fase, se o Atlético for o sétimo colocado. Sim. E aí é uma partida. No novo regulamento do Campeonato Mineiro, é uma partida. Ou temos a possibilidade de o Atlético ficar em outra posição e a gente passando na próxima fase, nas quartas de final, pegar o Atlético ou o Cruzeiro ou quem quer que seja na semifinal. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, diante da nossa pouca efetividade aí nos clássicos contra Cruzeiro e Atlético... Pega de uma vez. Seria interessante pegar o Atlético num jogo só e resolver essa parada em dois jogos? Se você pega o Atlético em dois jogos, você tem dois jogos para jogar contra 14 em campo. Se você pega um jogo, só é um jogo só contra 14 em campo. Mata-mata. Eu resolvo de uma vez. Eu sou desse. O problema é que uma arbitragem desastrosa em um jogo faz mais estrago que uma desastrosa em dois jogos. É complicado isso, viu? Fica descarado. Fique descarado e seja um jogo só. Também. É só exigir a arbitragem de fora. Não, que seja, né? Ok, concordo também, mas prefiro que seja descarado e seja num jogo só. Pode dar a opinião de vocês. Sérgio Tavares. Primeiro que não, até não vai ficar em sétimo. Não vai acontecer isso. Pois é, então. Se minha mãe tivesse bigode, eu tinha dois pais. Não, ela podia ser portuguesa, nada a ver. Também, verdade. Eu acho que a gente vai ser roubado contra o Atlético de qualquer jeito. Então, sei lá. Tem que ser só um jogo, né? Tanto faz. Não, mas aí não é nem só a questão de ser roubado, é a questão de repente decidir. Já que a gente não tá dando sorte contra eles, ou sorte, ou competência, ou seja lá o que for, se de repente decidir um jogo só, não nos favoreceria, por de repente a gente vai estar numa tarde iluminada ali, o Marquinhos acertando tudo, o Ailton metendo gol, e num jogo só a gente resolve. A gente tá menosprezando o nosso próprio time, gente. Eu tô pensando assim, seriamente, que em condições normais de arbitragem, o América tem plena condições de encarar esse time horroroso do Atlético que eu tô vendo aqui jogar contra o Berlândia. Se eu não tô errado, o Vitor acabou de bater um tiro de meta pra lateral. E não foi nem no campo do adversário, era uma lateral no campo dele. Putz. Né? Então, assim, acho que o América tem, fora outras bizarrices que eu tô vendo aqui, acho que o América tem condições normais, sem interferência da arbitragem, plenas condições de encarar o Atlético bem, tá? Pode ganhar, pode perder, pode empatar, não tô dando garantia de vitória. Mas tem condições de encarar o Atlético, sim. Agora, a questão é, em duas partidas, eu prefiro resolver isso em uma partida, porque se tiver que meter a mão, vai ser num jogo só. Então não dilui. O jogo é mais descarado. Não dilui a falha da arbitragem em dois jogos. Por outro lado, isso que você está falando, assim, as últimas vezes em que, em finais, nós conseguimos vencer o Atlético, nós precisamos dos dois jogos para conquistar. Sim, sim. Né? Então teve um que foi uma vitória e um empate, o outro teve um que nós foi em saldo, né? 2001 foi em saldo. Então, nós precisamos dos dois jogos. Então, não sei. Não, eu não vejo que os dois jogos em si sejam um problema. Eu só acho que dois jogos dá mais oportunidade para interferência da arbitragem. Essa próxima fase aí tem vantagem de empate para quem fica na frente ou não? Não, tem não. Então joga na casa, teoricamente, na casa do adversário sem vantagem nenhuma. Essas oitavas é. Não, aí no caso nós jogaríamos na nossa casa e o Atlético sem vantagem. No caso, a gente perde o mando de campo, infelizmente, né? Exatamente. Aí já complica mais, né? Que aí é um jogo só, mas um jogo todo favorável a eles. Não, mas aí pelo menos a casa é nossa, né? A gente mata, a gente libera um terço do estádio pra eles, né? Não tem o segundo jogo pra volta. Não, aí a casa é deles. O mando é deles? O mando é deles. A gente fica na frente e joga na casa do Atlético? É o regulamento bonitão aí, ó. É pra favorecer os times do interior, Corneta. Se a gente for jogar contra o RT, nós vamos jogar lá em Patos, comando deles. Ué, mas aí que vantagem que eu tenho em ficar em segundo lugar? Você vai ter vantagem só na semifinal. Eu acho que não tem. Deixa eu ver se tem vantagem. Vou abrir o regulamento. Eu acho que tem vantagem em empate, sim. Não faz sentido isso, não. Então, é, não, aí você tá penalizando a melhor campanha, ué? É, você tá penalizando, ué. O Cruzeiro ganha a porra toda lá, vai jogar em tombos. Sem vantagem nenhuma, você ganha uma viagem longe pra caramba e ainda não tem vantagem pra jogar. Tá vou doido, verificar cara. Aqui, vou verificar aqui, porque sentido lógico que vocês têm, do que vocês estão dizendo. É óbvio que tem. Por outro lado, quem fez o regulamento foi a Federação Mineira, que não trabalha muito bem com lógica. A gente viu aquele o capítulo lá em que os caras não conseguiram nem, né, botar nome para os jogos das oitavas, letras, atribuir letras para fazer o cruzamento. Deixa eu ver aqui, vai ter quarta de final. Os oito clubes serão distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada. Haverá o jogo único para cada grupo. Com o clube melhor colocado na fase anterior, primeiro, segundo, terceiro e quarto, exercendo seu mando contra o adversário. Ah, não, então nós estamos falando bobagem. É só o mando. É muita droga, gente, pelo amor de Deus. Desculpa. O mando é nosso. Isso, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão do classificado se dará após cobrança de pênalti. Beleza. Aí sim. Então, bicho, é jogo nosso e torcida única. Dane-se a cachorrada. Ah, não. Ingressa R$200 e libera 10% pra cachorrada e foda-se. É igual fizemos reggae. Ingresso a R$200, o América tem que subsidiar o do América, porque ingressos em lugares, locais iguais do estádio, de melhor colocação, não, tem que ser equivalente. Eu sei. É só isso. Libera só Magelão pra cachorrada e foda-se. O Cidinho tá zoando aqui, falando que só tem pinguço, eu concordo com ele. É isso, as meninas aqui. É que tá 2-0 pro Atlético. Ah, eles ganhando, ganhando a Libertadores agora. A Copa Zebu. Eles estão ganhando a Copa Zebu. É, e aí, vamos voltar com a taça. Já que vocês estão falando do Atlético, gente, aquela questão que aconteceu entre o clássico, né, da violência toda, não vai ter punição pra eles, não? Tanto pro Cruzeiro quanto pro Atlético, não? Eu não sei, deve ter visto? O que teve? Teve. Fora do estádio ou dentro de casa? Mas não é fora do estádio, mas não é uma representação da torcida. Não vai ter. Fora do estádio. E foi fora do estádio, no gel. Foi no Barro Preto, foi no Prado, não tem nada a ver com isso. Mas isso não é uma questão de briga de torcida? Isso não vale, não. É, caso, tem que usar, né? Mesmo que seja. Não, no entorno pode até ser considerado. No entorno, sim. Quando é longe, aí não dá, não. Aí não tem jeito. Porque aí não dá pra saber, não dá. Aí, pode ser só uma briga que os caras... A gente sabe que é, mas não, nesse caso não dá, não. Tá vendo? É por isso que não dá certo aqui. É que o Cruzeiro e o Atlético, eu sou obrigado da proteção policial na cidade inteira, de classe, é impossível. Mas o certo não seria punir a torcida inteira, já que teve problema? Não, Théo, não tem como relacionar isso com o jogo. Por mais que pareça, não tem como. Nesse caso tem, não. Tá muito isolado, tá afastado do jogo. A polícia não tá nem aí pra briga de torcida. Aí é outro problema da polícia de resolver com as torcidas organizadas. Mas a gente, enquanto americano, passa perto com o atleticano, né? Tem dois jogos já que a gente passa um aperto. Eles liberam a rua lá pra eles passar, dá maior confusão, então nem aí, não. É, também não pode, né? Aí é incompetência da Polícia Militar. Bom, o João Pedro Maiano tá dizendo que em condições normais, entre aspas, vai ter roubo. Seria ideal pegar um dos dois na final, e isso é possível. Muito bem. O América tinha que juntar com um coleguinha lá de hoje, que é a Uberlândia, fazer uma carta, começar a fazer um movimento contra a federação, gente. Pra todo mundo ser prejudicado. Não, atrapalha mais que ajuda. Faz. Os árbitros já ameaçaram greve em jogo do América. Então, a palhaçada continua. Greve, uai. O negócio é expor o ridículo e deixá-los cada vez mais... Suponhamos, sim, a cachorrada fique certa, mas a gente pega ele na próxima fase. Exige um árbitro de fora. Pronto, óbvio. Também acho. Quanto o Cruzeiro, não houve problema nenhum de arbitragem. Mas o Atlético sempre tem. Isso. O nosso com eles, né? Pois é. O que mais? Cidinho só tem pingus. Que regra é essa? A regra é dos pingus, Cidinho. Desculpa. E o Samuel Velar, não, mas existe diferença agora. Faziam muito tempo que não classificávamos em segundo no Mineiro. Temos a vantagem do empate contra as frangas. Não, vantagem do empate não tem, viu, o Samuel? É só a vantagem do mando de campo mesmo. Não, isso nas quartas. Vantagem, né? Nas quartas. Nas semifinais, dois resultados iguais. É isso? É. Deixa eu ver aqui. Quatro serão distribuídos, dois times, cada serão duas vezes respectivos grupos. Cada um exercendo seu mando, salvo disposição diversa, artigo 11. A ordem de escuro-fonte será. Tem um parágrafo único. Artigo 11. Se os dois melhores colocados de cada grupo Pretendem jogar a primeira partida em casa, exercendo seu mando, deverão informar sobre a decisão. A DCO, não entendi isso, não. Eles liberaram a vida de mando de campo, o Henrique, resumindo. Que sempre aconteceu, né? Não, mas é oficializado dessa vez. Pois é. Não, não é isso. É o time é o contrário. Primeiro jogo. Primeiro jogo ou segundo jogo em casa. É isso aí. Na semifinal? Isso. Isso, mas a gente tem dois resultados iguais. Tem. Ficar em segundo. Semifinal pra lá é a mesma coisa. Só muda essa quarta de final aí. Onde é que tá isso? Eu não tô vendo isso no regulamento. Saldo de gol também não interfere em nada? Pois é, seriam dois resultados iguais. 14 horas de dia útil, casual de manifestação, classificação dentro do grupo de vermelho em pontos, realizados dois jogos em cada grupo, empatados os clubes em números de pontos, utilizar-se-ão, adoro mesóclise, os seguintes critérios de desempate. Nesta ordem, maior saldo de gols na fase semifinal, ou seja, consideradas as duas partidas. Melhor colocação na fase classificatória. Então é isso mesmo, temos a vantagem de dois resultados iguais. É isso aí. Certo? Tudo bem. Então é isso. Bale Colatina? Bora. Então tá, deixa eu ver aqui no voto popular. Já contabilizei aqui. Sérgio, eu não tinha dúvida disso. Deu o resultado para a Colatina da partida. Colatina mais votado da galera foi o Luan com 3 votos. Também foi votado Marquinhos, Capixaba, a torcida que vaiou o Luan e o Magrão. Uai, a torcida que vaiou o Luan? A torcida vaiou, não vaiou? Voto. O Thales... Tinha torcida? O Thales é apaixonado com o Luan e votou no Colatina para aqueles que vaiaram o Luan. Ih, Theo, tem compromisso aí, ó. Diga, Jorge. Mas não tinha nem torcida. Como é que é, Jorge? Não falei nada. Pra quem falou aí? Foi a Anne? O voto não é secreto, não. A pessoa vota e você conta o que ela votou. Assim. Ah, não, aqui não é secreto, não. Aqui é Big Brother. A gente sorteia a pedra e fala, fulano votou em Cicrano. Olha aí. Bom, vamos lá. Eu não vi o jogo. Eu votaria no Luan, mas eu não vi o jogo. Meu voto você não vai. Pode votar tranquilamente, Gerson Magrão. Então tá. Não, não vota nele. Ele bateu falta perfeita. O Alisson, quem que é seu Colatina? Eu vou de Magrão, porque o Magrão, eu não sei o que tá arrumando naquele time ali, não. Coitado, já tentou de lateral, já tentou de volante, já tentou de armador, já tentou de ponta. Ele só consegue agradar a Theo, não tem jeito. Tá, o Corneta já votou no Magrão também, né, Corneta? Eu votei no começo do programa. Muito bem, Theo. Colatina? É. Uai, gente, não teve pra mim, não. Teve, não? Então tá bom. Ela quer votar no Magrão, ela no coração dela quer votar no Magrão, ela sabe que é o Magrão. Gente, de votar no Luan pra salvar o Magrão. Ele bateu uma falta perfeita, ele voltou a bola pro coleguinha, ela foi perfeita, caiu no pé do coleguinha. O objetivo dele era se divertir no jogo e ele alcançou. Ó, ele tinha batido um lateral perfeito, já virou falta, daqui a pouco é um pênalti. Anne, quem que é o Colatino do jogo? Você vota em alguém pior em campo? Foi a gata que tá representando a América. Ah, muito bem, a gata escaldada que tá representando a América. Isso foi Jorge, pior em campo. Vou no Magrão dessa vez, porque ele errou muito. Nossa, minha Deus. Amiga, pelo amor de Deus. Dessa vez não teve como. Magrão já ganhou, né? Precisa, né? Meu voto. 3 votos no Magrão, 1 no Luan e 1 na gata escaldada. O Magrão vai ganhar, mas eu vou votar no Capixaba. Eu acho que ele destoa mais que o Magrão. É mesmo? Aqui, eu vou mudar meu voto, porque eu falei que não teve, então eu vou votar na gata escaldada. Pronto, 2 votos na gata escaldada. 1 voto no Luan, que é o voto popular, 1 voto no Capixaba e 3 Magrão foi o Colatina do jogo. Sérgio Tavares, voto popular no Bala. Voto do Bala, quem ganhou, obviamente, menino Iron. Mas também foi votado Davi, Messias, e teve aquele voto lá que eu entendi que ele estava votando nas meninas. Voto pra nós. Pode ser o voto delas também. Você entendeu errado, mas... Ok, mas hoje é dia da mulher, né? Então. Muito bem. Pode ser das meninas que intervalo, gente. Elas bateram bolinha ali, bacana, é. Ô, Théo, não tira meu voto, não. Você sempre tem meu voto. Muito bem. Ô, Ari, qual é o seu voto pra Bala e por que o Iron? O único que conseguiu acertar uma desgrama daquele gol. Não sei o que o povo arruma, não consegue acertar. Se eu não enxergo, eles enxergam pior do que eu. Muito bem. Jorge, seu bala. Aylon, porque faz os gols também. Muito bem. E Théo? Ai, gente, Magrão bateu Magrão. Magrão. Bateu bonitinho. Ele conseguiu voltar a bola. Vocês têm noção que poderia errar, né? Essa lateral. Mas ele não, não errou. Théo, não. Se é falta, se é lateral, vou te contar. Não, foi lateral, foi lateral. Diga! Eu tava no cangote dele gritando ele. É por isso que ele acertou, eu tava incentivado. Corneta, seu papo. Nasci representante de meninas hoje do nosso programa. Muito aê, aê, aê. Agradeço o domingo ao vivo, tá? Certa voz. Ou, eu nunca vi o Corneta tão oriçadinho assim. Eu vou contar o segredo, eu fiz duas paçocas antes do programa. Por isso que demorou pra chegar. É, eu tô me preparando, velho. Demais, vou votar no Aylon, obviamente. Dois gols, não só isso, participou pra caramba, deu assistência. Melhor jogo dele esse ano. O Alisson Oi, Fernandes. Eu voltei, me deixa. Mas você tinha saído, eu nem vi. Eu tinha saído. Bem, aí. Gastou aí. Gritei demais naquele intervalo. Tá certo. O Alisson Fernandes, qual o seu voto pra bala e por que você insiste em votar no João Ricardo? Não, cara, eu ia votar no Corneta, que o Corneta ontem foi flagrado lá no telão e o Corneta teve uma boa atuação ontem. E hoje tá continuando, né, Sérgio? Ele foi flagrado no telão? Foi. E é que entendem, Corneta. Eu tenho provas. Dois dias aí, tá com uma atuação assim bem ofensiva, né, Sérgio? Partindo pra cima o Corneta, então isso aí me chamou bastante atenção. Poderia votar nele como bala, mas eu vou votar no Aylon, porque o Aylon fez gol, fez dois. Corneta ainda não fez. Então... Convenção honrosa às meninas que aqui estão. Convenção honrosa ao Gerson Magrão, sabe-se lá por quê. Convenção honrosa ao Corneta. Aylon, marcador de dois gols no jogo de ontem, é o Colatino da rodada. O não, melhor em campo. O bala, né? Colatino não, Marmota. O bala, desculpa. Gato falho. Como diz. Felipe, é que você falou Magrão, fala na mesma frase, não dá tempo. Não dá, deu tilt no chat. Tive que alterar automaticamente o tempo. Cãibra mental. Cãibra mental, como diz o Felipe Figueiredo, xadrez verbal. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o nosso Decadentes, participando da campanha O Podcast é Delas. Procurem no Twitter, no Facebook, o podcast é Delas. Vocês vão ver lá outros tantos podcasts com participação fantástica. E mais do que isso, antes, sem qualquer sazonalidade, procurem a hashtag Mulheres Podcasters. E lá vocês vão achar vários podcasts muito legais que são tocados por mulheres. Tem o Olhares Podcasts, tem o Ponto G, tem o as Matildas, Mamilos, tem... Tratam de tudo quanto é coisa, dos mais diversos temas. Você vai achar um que vai te interessar, com certeza. E vamos fazer crescer a mídia podcast. O que mais? Acho que é isso, né? Temos um programa, então. Próximo jogo, Sérgio Tavares. Domingo, 5 horas da tarde, tem até caravana para Nova Lima. Quem tiver a fim de ir, a Ava Coelhada tá fazendo. Vamos lá, nós temos a chance de rebaixar o Vila Nova, quem sabe. Então, vamos lá, eu tô indo. Quem não quiser ir na caravana, pode pegar um ônibus no centro também, que chega. Pode lá. Também. Aliás, para qualquer lugar de Minas tem ônibus no centro. Alguns demoram um pouquinho mais, mas tem para todos os lugares. É besteira. Então isso, domingo às 5 horas da tarde no Castor Cifuentes. Nós vamos ver ainda quando é que nós vamos fazer o programa. A princípio, só o Sérgio tá indo para Nova Lima. Se for só o Sérgio mesmo, nós vamos fazer. Não, a turma do Fundão vai. Sim, mas ele tá falando de Decadentes. Os membros fixos de Decadentes. Mas eu devo ir. Sérgio, você vai também, Cláudio? Eu devo ir. Eu não sei como que eu vou, não, mas eu vou. Bom, fiquem ligados, vocês vão ter um aviso aí. Aliás, entra no YouTube, bota lá, clica no inscrever no canal, aperta o sininho pra você ser notificado. Oi, acompanha Rick. O Facebook, o Twitter, diga, Théo. Tem jogo das meninas também, né? Se não me engano, esse final de semana. Não sei, tem jogo, eu tô sem agenda. Tem no domingo. Tem domingo, tem jogo das meninas também. Acho que é em Contagem, não é, Jorge? Aí essa parte eu não sei, não, mas sei que tem jogo no domingo. Costuma ser de manhã, não é? Não, acho que vai ser à tarde. Tarde, vai. Não vou pegar mais informação, colocamos no grupo lá. Quem não for pra Nova Lima, então, pode buscar lá em Contagem pra ver as meninas. Deixa eu ver aqui. América, eu acho que é em Contagem. Tô aqui no @AmericaFeminino no Twitter. E o Twitter delas está desatualizado. Sempre está. Tá. A publicação está muito atualizada. Gente, vamos atualizar o Twitter. Mas aqui não é culpa aqui... delas, não, né? Não, é culpa de quem cuida do Twitter. Pois é. A gente só fica sabendo. A gente só fica sabendo. A gente só fica sabendo que vai ter jogo delas através da Avacalhoada. Avacalhoada. Tem um cara lá da Avacalhoada que procura isso. Tá certo. Você misturou. Você misturou a Avacalhoada com a Bacalhoada. Eu não sei como é que você conseguiu, não, mas você tá de parabéns. E você queria que eu fizesse o programa hoje. Eu queria que a Théo fosse a host da noite, ela não quis. Então é isso, gente. Vamos tentar descobrir aqui também. A gente divulga assim que a gente souber qual que é o jogo das meninas. Tem jogo das meninas domingo, tem jogo do masculino lá em Nova Lima. O lá de Nova Lima, gente, é sub-17, então. Preocupa, não. Só cada hora ele faz uma coisa. Foi sub-13, sub-10, sub-17. Bota lá o dente de leite. É isso, senhores. Então temos um programa, a gente vai descobrir ainda se o nosso próximo programa vai ser no próprio domingo, às 20 horas, ou na segunda-feira, mas seja como for, estejam aqui para nos acompanhar mais uma vez. Certo, senhores? Certo, meninas? Então, todo mundo... Ah, obrigada. Senhoritos e senhoritas, dando seus tchau-tchaus pra gente encerrar essa bagaça. Beijos e abraços e tchau. Falou. Tchau. Não votem na gata escaldada. Não votem. Oh,